se não parar para pensar, mas tudo tem um gasto. E quando você faz caridade, por dizer assim, ah, vou tirar do meu bolso porque depois que eu morrer eu vou ganhar em troca. Isso daí não é muito caridade, né? Isso daí é querer algo em troca. Isso é. A caridade seria, vou fazer porque eu te amo, ser humano. Pronto. Se eu ganhar depois ou não ganhar, é a mesma coisa que um passarinho voar. Isso é. Ser humano, vou te ajudar hoje porque eu te amo. Uma matéria contra a matéria. Vou te ajudar porque eu amo o ser humano. Então vou te ajudar. Isso é caridade. Não, vou ajudar porque eu sei que depois, como dizer aquela palavra, mais ele tem para dar e com outro para tirar. Qual que é a Isso é palavra? interesse. Qual que é Mais ele tem para dar que o outro para tirar. Deixa eu ver. a... Isso é interesse, negão. Interesse, olha lá. Mas O é... interesse não é caridade, o interesse não é do ser humano. É. Dizem assim, o sagrado e o dinheiro não pode se misturar. Por isso que tem queixo negro. Como é que é? Por isso que tem a linha de Exu. Não. Se o Exu fosse sagrado, o Exu hoje não seria Exu. Tá bom. Mas é que vocês trabalham para uma coisa sagrada, né? Mas eu... Servimos a coisa sagrada. Ah. Servimos ao sagrado. Tá certo. Seu Tiriri, vamos. É uma coisa também que eu gostaria de tirar uma dúvida, que muita gente ainda tem dúvida sobre isso, e é bom o senhor falar. Se é verdade que o médium que não dá passagem para as entidades trabalharem na incorporação fica doente e pode pagar com a morte, já que estamos falando de pagar. É, negão, agora vamos chegar no seu assunto, né, negão? Vamos ser sinceros. Uma coisa, negão, vou dizer assim para o senhor. O médium não querer incorporar, sabendo que tem a entidade. Outra coisa é o médium estar lá e a entidade não chegar. Não te preocupa, negão. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Quando alguém dizer para o senhor, seu negão, se tu não deixar o teu Exu chegar, ele vai te comer, ele vai te quebrar tuas pernas. É mentira. Porque o senhor quer o ser humano que se abre para receber uma entidade. Apenas a entidade não veio, é porque não estava na hora. Sim, claro. E eu entendo também, porque no caso, igual o senhor falou, a pessoa, o senhor não pode incorporar nenhuma, o senhor não vai deixar de evoluir por causa disso, né? Isso é. Mas eu recebi uma pergunta aqui verdadeira de uma senhora que tem essa questão mesmo, olha. Se é verdade que o médium que não dá passagem para as entidades, ó, descobriu, nossa, eu sei que eu tenho Exu, pá, e eu nunca vou dar passagem para ele, porque eu detesto o demônio, o diabo. E não sei o quê, e não gosto e não gosto. Se é verdade que o médium que não dá passagem para as entidades trabalhar na incorporação fica doente e paga com a morte. Não. Livre arbítrio, cada um escolhe seu caminho. Aí, Ela tem o direito de escolher querer ou não querer trabalhar com a entidade. E a entidade cabe a ela respeitar. então tá aí mais uma coisa desmistificada, né? Isso é. Mas o senhor percebe que isso daí vem também de uma certa, uma certa, vamos dizer, uma certa arrogância para com os estudos e despreocupação com o aprender, né? Isso é. Teoria e prática. Nossa senhora, chegar a pensar que vai ficar doente e vai morrer, às vezes fica mesmo, né? Por causa da superstição que tem, né? Isso é. Negão, vou dizer para o senhor. Senhor. Fé e pensamento. A fé vem do pensar. Se o senhor se focar muito numa coisa que o seu pensamento acaba acontecendo, Olha lá. assim é a fé. Se o senhor focar seu pensamento numa só coisa, a fé age nesse momento. Age, né? A pessoa abre o portal ali. Agora, se eu ficar pensando, vamos dizer que eu estou aqui na matéria, estou um ser humano encarnado, não sou Exu. Se eu beber esse copo de vinho que eu tô bebendo, eu vou ficar bêbado. Eu botei isso na minha cabeça. Eu botei isso no meu subconsciente. O meu subconsciente vai atender os meus instintos. Eu vou ficar bêbado. Agora se eu penso, não, é só um copinho de vinho, não vai fazer nem efeito. Não faz, negão. É subconsciente. Tá certo. Mas assim, estendendo um pouco essa ideia, vamos dizer, uma pessoa passa embaixo de uma escada, ou numa sexta-feira 13, dá um chute num gato preto. E aí ela diz, agora sim. Agora, ou quebra o espelho. Vai ficar com 7 anos de azar. Então é o que o senhor está dizendo. É a força que dá para aquilo que vai ser igual o peso que tem nas costas da pessoa. Pensamento, a força do pensamento. Entendi. Ah, Miguel, senhor. vou ensinar para o senhor, quando uma pessoa se apronta numa religião, principalmente na nossa linha de Umbanda, de religiões assim, aonde mexe no Ilendá, no Ori, na cabeça de um aparelho. A força maior está na cabeça, por quê, negão? Por que que quando se apronta numa religião, tem que estar na cabeça do filho? E aí? Porque é na cabeça que está o pensamento. A força do ser humano está no seu pensamento, está na sua fé, está no seu desejar. Tá certo. E a fé, às vezes, ela pode até ser você utilizar ela mal, né? Você fala, nossa, tenho tanta fé que o gato preto faz mal e traz azar que acaba trazendo mesmo. Isso é. Você fica tudo descontrolado numa situação que precisa de concentração, daí você mesmo faz acontecer. É o misticismo, né, negão? É o misticismo. Tá certo. Assim como tem o animismo, né? É animismo que fala a palavra. É, sim. Que muitos hoje, muitos aparelhos estão começando, trabalham com Exu, vem com animismo. Já que o Exu é um bicho feio, então vou deixar ele ser feio. Se chegar qualquer ser humano hoje aqui na casa, amigo, onde eu estou conversando com o senhor, e me encontrar, o máximo que pode achar estranho é a voz, que é um pouco rouca, um chapéu na cabeça. Mas eu estou usando um corpo. Eu sou Exu. Mas fui ser humano, como o senhor hoje está encarnado, como os que estão aqui encarnados. Agora, por ser Exu, eu tenho que ser um bicho do sete cabeças. Tá certo. Animismo e misticismo. O ser humano tem que mudar muito isso. E nada melhor do que os estudos, né? Isso é. Estudar, estudar e estudar. Tá certo. Que estude, nunca saberá tudo. Sempre terá alguém que pode surpreender o teu estudo. Tá certo. E como é que funciona essas coisas assim? Se eu tiriri de Exu de fé. Eu posso, por exemplo, ter o meu tiriri e depois a gente conversar, falar, nossa, eu gostei tanto do tiriri, da Padilha, eu gostaria que eles fossem meu Exu de fé também, que tivesse por perto. Como é que funciona isso se uma pessoa gosta tanto de um Exu para ter ela como, como fala, compadre ou comadre? Exu de fé é aquele Exu que você não acredita, não é assim, negão? Onde vem teu livre-arbítrio, né? Essa palavra, livre-arbítrio, ser livre para fazer o que tu queres, tendo ciência que tudo que tu fazes terá as consequências, é a palavra-chave, negão. Tenho meu Exu, mas tenho muita fé no Exu daquele compadre. É o livre-arbítrio, tu pode escolher quem tu acredita ou não. Mas assim, não no sentido de desacreditar do meu Exu, mas de criar uma amizade a mais. Exu é. Quanto mais fé, melhor. Quanto mais o senhor acreditar, melhor. Mas vocês se dão assim ao, não vou dizer trabalho, mas vocês expandem assim os ciclos de conhecimentos e de protegidos, se vocês gostarem de uma pessoa? Negão, Aquilo que eu falei, Exu não tem coração, Exu tem sentimento. Se eu, como Exu, tiver um sentimento por um aparelho vivo na Terra, que esse sentimento for bom, e ele tiver fé em mim, negão, eu vou cobrir ele. Vou proteger com meu garfo, com meu punhal. Agora, se eu ver que o ser humano está ali por um interesse, não é por fé, eu também não estou nem aí para ele. E não tem como disfarçar isso, né? Isso é. A pessoa Hoje fala assim. chega isso na Terra e falam várias coisas que eu faço e aconteço. Eles esperam que não é culpa do Exu, é culpa da interferência da matéria. E esperam a coincidência acontecer para depois ganhar o título, ganhar o mérito. Tá certo. Agora, só voltando numa pergunta, eu não lembro se eu entendi a resposta direito, só para não esquecer, qual que é, dentro do conhecimento do senhor, a ligação da falange do seu tiriri com as crianças, com os erês? O tiriri menino. Ah, sim, tá bom. E também, como eu falei para o senhor, tem Dona Padilha aqui na casa, que é muito alegre, muito espontânea, tem que ter o equilíbrio. Na falange do Exu Tiriri, quem que é o espírito mais assim elevado da falange? De tiriri, negão. É. Aqui com o senhor. A linha dos Exus Mirim. Tiriri menino, Pombagira menina. Nós vamos até eles. Eles não precisam vir até nós. Eita. Quem é que criou a falange do Tiriri? Faz tempo, né? Negão, desde a época da África. Que por mais que hoje falam que a Umbanda é uma religião brasileira, ela tem um quezinho da África. Ela tem uma raiz que veio da África. Por isso que eu falei para o senhor como uma lição de casa. Marabô e Tiriri. Não é uma palavra. É união de palavras. E não são brasileiras. Hoje, na Umbanda brasileira. Na Umbanda brasileira. Aquela criada pelo grande Sete Encruzilhadas. Não tem um orixá. O que que é orixá, negão? A palavra orixá é brasileira? Não, acho que não. Orixá não é uma palavra brasileira, negão. Então a Umbanda se abrasileirou, mas a Umbanda não é brasileira. É uma religião que se adequou, se abrasileirou, se adequou a uma terra chamada Brasil. Orixá vem de ori, que é cabeça. Ixá, que é dono, dono de uma cabeça. O orixá Oxum. Só esse exemplo. O que que é Oxum, negro, pro senhor? Oxum é a mãe das águas doces. Isso mesmo. Mas a palavra Oxum é o nome de um rio. Que vem da onde esse rio? Esse rio é nomeado de Oxum numa terra chamada Nigéria. E Nigéria fica no continente africano. E por falar em orixá, o senhor trabalha para qual orixá? Que é o para algum único. Entendi. Todo tiriri é assim? Eu, pelo menos. Entendi. Não posso interferir meus compadres. Mas então pode ser que um tiriri seja de Oxalá, por exemplo. Isso é. Isso, negão. Cada um no seu mistério. Isso é. Você tá ouvindo bem? Mas, negão, Vou ser bem franco em dizer para o senhor. Se tem algum Exu mais próximo de Oxalá, é o Sete Encruzilhadas. Ou todos falangeiros de Sete Encruzilhadas. Tá, mas tem tiririca também. Às vezes pode estar bem próximo, né? Não estou ouvindo. Muito baixo. Tá ouvindo agora? Isso aí. Ah, então. Mas tem tiriri também que pode estar próximo de Oxalá, né? O senhor mesmo citou o nome dele, negão. Utiliza as sete encruzilhadas. Ah, tá certo. É, realmente. Ah, entendi o que o senhor quis dizer. Muito bom. O senhor já encontrou aí no mundo espiritual com algum demônio? Negão, nós lutamos contra eles constantemente. Então conta aí a última luta, como é que foi? A última luta, negão. Foi a lua que se passou. Tô só esperando o tempo de eu sair da matéria para eu no espírito lutar contra mais um. Nossa. O demônio está solto. Não tá amarrado com as correntes de fogo, não, negão. Cada dia que o senhor acordar, agradeça ao grande lado de senhor que o senhor acordou, que o demônio não tomou posse do senhor. Porque alguém lutou pelo senhor. Toda lua, todo dia, é uma luta constante contra demoníacos. Que demônio nada mais é do que o contrário do que é o certo. É o escuro do claro. Isso é. Entendi. A gente está aqui terminando então, seu Tiriri. Como que o senhor está com o tempo aí? O demônio ainda pode ficar solto mais um pouco e a gente ir para uma terceira terceiro encontro? Negão, Sim. um Exu, como Dona Padilha falou para o senhor, um outro papo com o senhor assim, É. o Exu não trabalha sozinho. O Exu tem seus aprendizes, vamos dizer assim. Onde eu hoje estou num trabalho que na verdade era para mim até ter saído. Mas estou lá porque eu honro minha palavra. O ser humano que pediu não vai honrar a palavra dele, mas eu estou honrando a minha. Me pediu um negócio. Estou lá fazendo a minha parte que eu prometi. Vim na Terra hoje, como eu falei para o senhor, por uma ocasião especial. Não deixei meu trabalho lá sozinho. Deixei alguém lá cuidando para mim. Cuidando, ou seja, lutando contra o demônio. Não, no sentido que eu falei para o senhor, um trabalho que eu estava fazendo, não é lutar contra o demônio. A luta vai acontecer a hora que o senhor sair. Já está acontecendo, nego, mas tem outro povo cuidando. Tá Porque um certo. ser humano não vive só do Exu. Um ser humano não tem só um Exu para cuidar de si. Tá certo. Eu quero falar mais sobre isso de influências demoníacas na nossa encarnação e como se proteger dela ou delas. Mas como? Podemos falar sobre isso. Mas então vamos lá, vamos para o nosso terceiro capítulo aqui do nosso encontro. E aí eu vou trazer essas ideias, se Deus quiser. E já terminando aqui, agradecendo ao Senhor de coração. Isso mesmo. Do senhor estar aqui com a gente nos ensinando e ter trazido esse conhecimento do senhor, viu? Isso é. Muito bem. Seu Tiriri, antes da gente falar do assunto que a gente prometeu antes, tem alguma linha de Exu com a qual o senhor especificamente ou a sua linha se identifica mais? Marabô. Marabô, então. É só porque o nome é. Não, né? Não, Tá certo. como disse o senhor. Marabu é o princípio, Marabu é o final. Diria a verdade. Toda verdade tem um princípio. E se a verdade não for até o final, se torna uma mentira. Certo. Entendi. Muito bem. O que o senhor chama de... Vamos tratar desse assunto então. O que que o senhor chama de demônio no mundo espiritual? É o que a gente chama de Egum nervoso? Um Egum bem brabo assim? Ou mais que isso? Não, negão. Negão, o que eu vou falar agora pode até assim ser contra os seus pensamentos, Sim. ser contra pensamentos de muitos, mas o maior demônio se aloja, se esconde e às vezes se mostra é na mente do ser humano. Eita. Nossa. A gente aqui tudo esperando coisa assim cinematográfica de 3D e aí o senhor simplificou tudo. O ser humano hoje pode ser tanto um anjo como se pode se tornar um demônio. Os Ser humano. demônios que eu falo para o senhor que eu luto contra. Vamos dar um exemplo. O senhor, exemplo, para quem está escutando aí nessa terra, é um exemplo. Tá bom. O negão aí, o senhor, rogou uma praga para o meu nego. É. Foi um demônio dentro do senhor que botou isso para fora, uma praga. Eu vou ter que lutar contra essa praga. Não vai vir nenhum bicho cuspindo fogo. Não vai vir nenhum bicho com cara de cachorro, pegando fogo pelo corpo, tentando matar o meu negro. É apenas uma praga proliferada. Nem sempre da boca, mas às vezes do pensamento do ser humano. Isto é um demônio. Às vezes um ser humano vê o outro, o seu próximo, o seu semelhante, que semelhante é porque é parecido, com uma vida boa, uma boa quantidade de ouro guardada, um carro bonito, aí coloca os olhos grandes em cima, coloca inveja, e isto é um demônio. Onde nós temos que ir lá e lutar contra essa inveja, porque a inveja aniquila, a inveja seca o seu semelhante. Nossa. Negão, Senhor. claro, o senhor não vai lembrar, e não tem nenhum ser humano que lembre, o dia que nasceu. O dia que o ser humano nasce, ele nasce igual a todos os outros seres humanos. Despido, sem roupa. Por que isso? A oportunidade para todos é igual. Claro que uns têm mais facilidade, por vir de uma família que tenha poderes financeiros, ou outros que não tenha poderes financeiros. Mas aquele grande lá de cima deu sabedoria, inteligência, para todos igual. Basta saber usar. O senhor, então, às vezes luta contra o demônio da vaidade e do orgulho. Isso é. Principalmente o da vaidade. Porque a vaidade, negão, é um orgulho. Vaidade e orgulho caminham juntas. Mas o que que pode fazer de mal para uma pessoa ser vaidosa? Ela vai dizer, eu estou só me cuidando. Depende do tipo de vaidade. É o exagero, né? Deixa eu ver. Se é para se cuidar, não é vaidade. Agora, se é para se embelezar, para que os outros a percebam, não é mais vaidade. Aí vem o orgulho de querer ser mais do que é. Se mascarar, se disfarçar. Tá certo. Vamos voltar aqui um pouco então, seu Tiriri, para o terreiro de Umbanda. O senhor, obviamente, trabalha com a dona Padilha num terreiro de Umbanda, né? Isso é. E quem que decide o que que um Exu pode ou não pode fazer num terreiro de Umbanda? É o um dirigente? O que o Exu pode, o que o Exu não pode fazer, primeiramente passa pelo orixá regente da casa. Porque o orixá foi um enviado do grande lá de cima, de Olorum, de Zambi. Zambi via os orixás, Zambi via essas energias, para cada um cuidar de cada coisa que Zambi criou, que Olorum criou. Vamos citar o exemplo no caso deste aparelho, deste médium. Filho de Ogum, Mexê. Enviado por Zambi. Ogum Mexê, guardião, zelador da Calunga Pequena. Na Calunga Pequena, negão, nada mais é que o fim. É o fim das matérias, mas é o começo do espírito. Então, o que que o Exu pode e não pode fazer dentro deste barraco, desta casa? Ogum dá as ordens, mas Ogum não quer ver. Ogum recebe ordens de Zambi. Nenhum Exu, nenhuma pombagira faz nada sem permissão do seu superior, que todo superior tem um superior, até chegar no maioral lá de cima. E não é o maioral lá de baixo, não, como muitos pregam na terra. Entendi. Agora sim, às vezes as pessoas ficam encabuladas de entrar num terreiro, porque o Pai de Santo já tem um desenvolvimento, um entrosamento com as suas entidades, que é até lindo de se ver, e muitas vezes até por inveja, mas às vezes nem inveja tem, a pessoa acaba pensando o seguinte, naturalmente, diz assim, ah, o dirigente espiritual. Ele é muito mais elevado que todo mundo que vai lá, como filho. É assim mesmo? Ou ele está apenas ali cumprindo uma função que lhe foi confiada? É isso que estou falando, então. Todos nasceram da mesma forma, sem roupa, despidos. Todos têm a mesma oportunidade. Ninguém é diferente de ninguém. Vou dizer assim para o senhor: um pai pode ser chamado de pai se não tiver filho? Não. Agora, um filho órfão pode ser um pai um dia? Pode. Então, negão, um pai precisa de filhos para ser pai. Mas um filho não precisa de um pai para se tornar um pai. Ninguém é melhor que ninguém, são todos iguais. Tá certo. Pode existir casas de Umbanda, por exemplo, que trabalham com espíritos sem luz, espíritos zombeteiro? Aí não é Umbanda. Aí não é Umbanda. Não. Como é que faz então para saber a casa que está bonita no sagrado e a casa que está estranha? Siga o que o seu coração falou no momento. O coração, negão, muitas vezes engana. No sentido amoroso, mas no quesito fé, o coração não engana. É a pessoa que às vezes, o ser humano que às vezes, por um desejo, ou por querer estar ou ser, coloca-se à frente do seu sentimento. Cada ser humano que está ouvindo o que eu estou falando, buscou um terreiro, chegou lá dentro e seu coração falou, não é aqui outro lugar. Mas por uma amizade, por até uma vaidade, diz, não, mas é aqui que eu vou ficar. Vai só quebrar a cara. Quebrar a cara quer dizer o quê? Vai se entregar de corpo e alma, entregar sua fé e não será recompensado no axé. Entendi, faz sentido. E aí, o senhor está dizendo, segue sempre o coração, sempre quer dizer, mesmo que se entrou, não vai falar assim, ah, agora que eu entrei não posso mais sair, porque agora que eu descobri que não era tudo que eu pensava. Se a pessoa desse, sim, livre-arbítrio, mas tem gente que tem medo que se sair o Exu castiga. O senhor quer, ensina as pessoas como é que é. Meus negros, minhas negras que estão ouvindo o que eu estou falando, o Exu não é superior. O Exu apenas é o teu compadre, o teu guardião. Se o Exu te ameaçar, que vai fazer isso ou aquilo contigo se tu o abandonar, entra o livre-arbítrio, entra a tua escolha. Mas se o teu coração diz, não, mas não é aqui que eu quero, Exu, não é isso que me faz bem, busque uma outra entidade que vai te proteger. Exu não tem direito de machucar aparelhos, nem de machucar matérias, a não ser pelo mérito dela. Se hoje o senhor vê no meu barraco, com uma boa intenção, com o coração aberto, e eu digo pro senhor, negão, faz assim, assim, assado. O senhor não fazer, pelo seu livre-arbítrio, o senhor não faz, mas foi avisado. Agora, se eu disser, negão, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor tem que fazer aquilo outro, senão o senhor vai se ferrar. Eu estou impondo ao senhor, não estou dando livre-arbítrio. Não tenham medo de Exu. Respeitem Exu. Assim. Mas também não subestimem a força de Exu. Olhem para o seu telhado. Seu vidro que cobre seu telhado é forte. Assim. O senhor já ouviu falar, se eu te diria, por exemplo, de um marabô ou qualquer outra linha, dizer assim, ah, já trabalhei bastante como marabô, hoje eu me afinizo mais com a linha do Tiriri, vou pular de banda. É o senhor rico que já sabe a resposta, né? Mas é preciso perguntar, porque assim esclarece. O dia que eu deixar de ser tiriri, negão, Exu tiriri, eu não vou pular para outra falange de Exu, não, negão. Não, né? Eu vou pular para um outro lado. Um lado bem mais evoluído que não tenha o nome de Exu na frente. Tá certo, entendi. Então. A palavra certa para isso, para quem diz assim, não dos marabôs, estou falando, mas vou só citar, como o senhor citou. Eu vim muito na terra como marabô, já trabalhei, agora vou pular uma falange de tiriri. Põe uma lona em cima e faz um circo, que é palhaçada. Se começou o marabô, trabalhou o que tinha que trabalhar, busca lá numa linha de Xangô, numa linha de Omulu, e vai para aquela linha. Não continua como Exu. O senhor fala assim, caboclo de Xangô, falange de Iumulu? Exu é. Tá. Mas assim, no caso do senhor, a hora que o senhor, quando que o senhor vai terminar essa sua missão como Tiriri aí? Não sou eu que mando. Estou trabalhando. Só trabalho. Só obedeço, só faço. O senhor conhece algum Tiriri que já virou assim para uma banda mais evoluída? Eu, como tiriri, falei para o senhor, Eu hoje estou na ordenança, obedecendo uma linha de Ogum. Por que linha de Ogum? Guerreiro, vencedor de demanda, abertura de caminho. Ogum abre os caminhos, Ogum rege as encruzilhadas. Quem dera eu um dia poder chegar nesta linha. O senhor Para isso, acha? eu estou trabalhando. O senhor acha, por exemplo, que é melhor a gente procurar evoluir o máximo possível na encarnação, porque enquanto encarnado é mais fácil de alcançar uma evolução maior? Porque o meu nego explica para os filhos da casa dele hoje. Vocês estão na Umbanda para praticar a caridade, praticar o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, ajudar não só as matérias, mas a partir do momento que estão cedendo o seu corpo para um espírito chegar, também estão fazendo uma caridade. Também estão ajudando o espírito a evoluir. Se estão fazendo tudo isso hoje, como material, é para um dia não ter que vir como isso na Terra. Evoluam-se antes de desencarnar. Mas até parece que não é bom a gente ter isso como meta, um dia virar um Exu. Legal. Tenho como meta apenas evoluir. Para onde o seu espírito vai ser acolhido ou adotado, que seja mais tarde, aí não é mais da matéria, é do espírito. Busquem apenas a evolução, não só a sua, mas como do seu semelhante, ajudando o seu próximo a se evoluir junto. Não seja mesquinho em pensar só em si. Tá certo. Mas também não seja um burro e entregar a sua evolução na mão do outro. Como é que é quando alguém entrega a evolução na mão do outro? Depois que escorrega e cai, culpa o outro. Não só isso, mas como pessoas que às vezes sabem que têm um dom, sabem que têm um conhecimento, mas não acreditam em si próprias. Preferem que o outro fale do que o senhor falar. Está deixando a sua evolução para o outro fazer. É. Daí não aprende nada, né? Aprende assim, negão. Ah. Aprende que não se deve assim ficar comendo mosca. Em vez de comer a mosca, enxota ela. Mas assim, fala para mim uma coisa então. Pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Tipo de um Exu virar um preto velho. Não. Esse daí não tem exceção na regra. Aí esse preto velho não tem, já deixou, não tem evolução. Os preto velho que tem, já tem. Preto velho não tem mais que evoluir. Preto velho ensina a dar evolução. Preto velho, a linha de preto velho é a linha mais próxima de Oxalá que existe. Conta aí, o senhor já trabalhou com algum preto velho? De vez em quando, lá o velhinho que trabalha aqui no barraco, ele é meio ranzinza, brincalhão, mas é o velho, né, amigo? Velho é velho. Respeito. Então Só mandam na gente. Só sabe mandar. Ainda dão risada na nossa cara, amigo. Conta como é que foi a sua última interação assim com o preto velho? Como é que foi? Diretamente comigo não foi, foi com Dona Padilha. Mas Dona Padilha e eu trabalhamos juntos. Então foi minha parte também. Sim. Tinha uma pessoa lá, uma senhora de idade avançada na Terra, inválida. Está inválida. Onde Dona Padilha fez a magia dela, mas ela falou, não tá só comigo. Busca na linha do Espírito Velho. Não pela senhora de idade. Porque o Espírito Velho é alma, alma é cura. Onde, negão? O Preto Velho e Dona Padilha interagiram junto. E eu fui lá juntinho com a Padilha, que é minha comadre, que trabalhou junto. A velhinha tá boa. Mas quem abriu os caminhos, quem fez tudo, foi Padilha e fui eu. Quem abriu os trabalhos. Então, fala aí então das outras linhas assim, das sete linhas da Umbanda, com qual que o senhor trabalhou mais assim por conta das necessidades das suas experiências passadas? Linha de Ogum. Ah, que é guerreiro. Deixa eu ver. Além de vencer demandas, abre gozinhadas. Certo. Mas eles são da direita, né? Isso é. Então eles têm uma, como dizer, uma sintonia diferente, né? Eles estão de uma evolução também diferente. Isso é. Eles mandam, nós obedecemos. Mas a gente quer aprender uma coisa. Fisicamente, vocês não chegam perto. Em que sentido, negão? Porque fisicamente quanto na matéria. Sim, mas o espírito ainda tem um certo grau de fisicalidade, ainda que quintessenciada, que faz dele uma matéria mais sutil, mas ainda matéria. Até que ele vira luz lá em cima, Negão, vou explicar para o senhor o que me explicaram. lá. Tá. Vamos lá no começo, voltando. Quem está assistindo desde o começo sabe. Sabe. Eu só falo aquilo que eu aprendi. Tá certo. Desencarnei. Hoje, como Exu, tenho lembranças. Minha vida material da minha vida terrena. Mas também falei que muita coisa caiu no esquecimento da minha mente. Isto é evolução. Mais tarde, vou me evoluir. Assim espero para isso, estou trabalhando. Vamos supor que eu venha numa linha de Ogum. Não vai ser do dia para a noite. Passará anos-luz na Terra. Até um dia vir um Ogum. Que este Ogum não terá lembranças que foi um Exu. Não terá lembranças que foi um Egum. E não terá lembranças que foi um encarnado. Apenas é Hugo. Sim, Nesse isso. momento, sim, a mente cai no esquecimento. Ele esquece de tudo que foi matéria. Tudo que é material. E apenas está num plano espiritual muito elevado. Entendi. Então, como ele está num plano espiritual muito elevado, ele passa as ordens dele para o senhor através do pensamento. Ele não chega perto do senhor e. Eu me prostro diante dele. Ah. Apenas me escuto e obedeço. Tiro meu chapéu e me prostro perante a ele. Entendi. Daí ele fala com o senhor no seu pensamento. Em espírito, legal. Ele é um espírito, só que um espírito de muita luz, a qual eu não consigo nem olhar. Apenas me prostro. Então, o senhor, ou qualquer outro Exu, ou qualquer um, não que o senhor ia querer fazer isso, mas um outro espírito que não esteja na elevação dele, não tem como nem querer fazer mal para ele. Tente apagar uma luz forte, se eu ver. Não tem como, né? É muita luz. Então, a gente antes falou dos demônios e a gente disse que falou em sentido figurado. Mas no sentido real da palavra, não tem espíritos assim que estão assim deformados assim e que guardaram muito ódio e hoje só quer fazer o mal? Não, negão. Porque matéria e espírito. Matéria fez o mal, o espírito veio para redimir o mal. Onde vem o equilíbrio? O material e o espiritual. Não existe espírito de demônio. Espírito de demônio não existe. Existem os demônios que o ser humano cria dentro da cabeça. Mas Existe uma espiritualidade chamada magia negra, onde colocam supostos espíritos a praticarem o mal, mas não é espírito, é apenas a energia do pensamento. nossa. Mas a pessoa assim que transgride as leis de Deus não vai para o inferno? Inferno ou apenas uma dimensão? Uma dimensão espiritual das sete que existem. Aquele que chega lá, ele quer fugir. E qualquer ponto de luz que ele encontre, ele vai se agarrar. Entendi. Demônio hoje faz muito mais parte do misticismo do que realidade. Tá certo. Uma, eu gostaria de pedir, sobretudo, porque eu também tenho tiriri, depois que o senhor ensinasse assim um outro ponto que o senhor mais gosta, quando o senhor chega, quando o senhor vai embora, pode ser? Isso é. Mas antes, eu gostaria de saber assim, existe sim uma combinação antes de se encarnar entre Exu e médium sobre o trabalho que vão fazer durante a vida? Do seu ponto de vista, né? O Exu como espírito busca sua evolução. Nós, como Exus, como espíritos desencarnados, buscamos hoje seres humanos que estão encarnados que também queiram evolução. Onde se liga, faz uma ligação. Quero me evoluir como espírito. O neguinho, o aparelho, quer se evoluir como matéria. Onde se unimos. Entendi. E muitas vezes, mesmo que isso o senhor não combine com o encarnado antes, os superiores já têm tudo isso programado, né? Isso é. Nós apenas somos enviados. Nada que vai acontecendo acontece por acaso, né? Não. É Assim. tudo tem um porquê e um porém. O senhor disse que demônio não existe no sentido da palavra, e então eu vou perguntar, existe anjo? Isso existe. Tanto anjos negros como anjos brancos. Tá certo. Então, senhor Tiriri, qual que é o ponto que a personalidade do senhor, o espírito com quem eu falo, mais gosta para essa falange? Como eu falei para o senhor, a palavra hoje chamada de nome, Tiriri, é a união de palavras que não são brasileiras. Onde também vem uma palavra, aí sim vem uma palavra chamada bará, que também não é brasileira. E agora mostra tudo aquilo que eu quero mostrar. Quer acreditar, acredita. Não quer, é um direito. Apenas respeite. Se ele é bará, eu não sei. Se ele é Exu, também não. Eu só sei que ele veio de lá para trazer a proteção. Se ele é bará, eu não sei. Se ele é Exu, também não. Eu só sei que ele veio de lá para trazer a proteção. Corre, corre, corre, gira. Ou deixa gira, gira. Corre, corre, corre, gira. Exu Bará vai trabalhar. Corre, corre, corre, gira. Exu Bará vai trabalhar. Bonito. Se é Bará, eu não sei. Se é Exu, também não sei. Eu só sei que ele veio de lá para trazer a proteção. Então, se eu só sei que ele veio de lá, negão, já mostra a fé. E o senhor já ouviu um. Ah, pode falar. Pode falar aí, meu. O senhor já viu um ponto que ele é. Eu não sei nada do que ele diz e nem sei se é ofensivo. Se for, o senhor pode me falar, viu? Deixa eu ver. Mas eu não acredito que seja não, que é aquele que fala assim, é Exu Anamo Girelo Dele Bara, Bara Yeye O Exu Anamo Kewao, mais ou menos assim. Fechou e negociou uma reza Ah. em africanês, como dizer assim, africano. Fechou é Lodeu, Fechou é da rua, Fechou é Lebar, Fechou abre caminho. Fechou ladrão abre caminho também. Ah, lá. Entendi. Lodeia, rua, bará, encruzilhada. Lá na alegria. Ah, daí surge então Tiririla ou não? Fechou é. Tá ligado à alegria. Deixa eu ver. Deve ser essa conexão que Onde você. vem a lá? Não é uma confusão. É uma distorção da palavra alegria com zereza, legal. Isso. Entendi. Agora sim, para a partida, assim, ou um outro ponto que o senhor mais gosta, assim, da linha do Tiriri. Às vezes o senhor conhece um ponto que ainda não tem na Terra, o senhor quer ensinar? Vou te gostar só mais um gole de meu vinho. Negão, o senhor canta pra mim. Não é ponto, negão. Uma reza. Exu Tiririlanã, Exu Tiririlanã. Baralti tchau, Exu Mari, Exu Tiririlanã, Exu Tiririlanã, Exu Tiririlanã. Baralti tchau, Exu Mari, Exu Tiririlanã. Isso aí, negão. O senhor pode falar devagarinho essas palavras aí, estrangeiras? Exu Tiririlanã, Exu que dá alegria. Abre caminho, o Ekebara, a fartura dos caminhos abertos. Este é o Exu Tiririlanã. Entendi. O senhor traduziu aí. Deixa eu ver. Mas como é que fala no estrangeiro mesmo? Fala, negão. Bara lobê tiririlanã. Bara lobê de tiririlanã. Bara quebara, Exu bara. Lode tiririlanã. Muito bom. Tá certo. Então agora, se eu te diria, a gente está aproximando, do fim. Falta aí ainda, graças a Deus, ainda uns 20 minutos, dá para conversar ainda bastante com o senhor. Mas eu queria saber assim do senhor, umas três coisas assim que o senhor mais gosta no médium. que trabalha com tiriri. Quem está ouvindo tem o tiriri, veio escutar por causa disso, aprecia muito essa linha. O que que o senhor, assim, as três coisas que o senhor mais gosta, assim, de ver no médium? Tive uma palavra que eu usei, negão, constantemente, várias vezes, nesse nosso diálogo. E essa palavra, o que eu mais gosto no médium, é a falta dela. Falta de soberba. Não é para qualquer um trabalhar com tiriri. Mas isso não fará de vocês o melhor. Apenas é um instrumento. Nossa. E para quem não sabe, que a gente entende de soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, não é assim? Se sobrepor sobre os outros. Ah lá. Achar que é mais que o próximo. Apenas é igual. Quem é diferente é o espírito que chega no teu corpo, não é o Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, essa foi uma, mas fala uma outra assim que o senhor. A soberba é um negócio que o senhor não gosta Isso é na pessoa. Fala outra coisa que o senhor não gosta. arrogância. Arrogância. Arrogância. É levantar o nariz para cima e dizer: eu sou um aparelho de tiriri, o homem que abre os caminhos. Então, jamais passarei fome, jamais passarei sede. Agora, se não tiver soberba e não tiver arrogância, e apenas tiveres, olha, Benego, como eu não sou soberbo, eu digo o apenas, tiveres fé em tiriri, fome e sede não passará. E arrogância, no caso, então, é o sentimento que caracteriza a falta de humildade. Deixa eu ver. Mas por que que uma pessoa que carrega um tiriri, o senhor acha que ela faz isso porque ela está com carência de atenção ou gosta de se sentir superior? O que que é isso, hein? Não é só tiriri, negão. É a pessoa saber que tem uma entidade que trabalha no seu corpo que é maravilhosa. Às vezes mal vibra com Exu, mal vibra a energia, o axé de um Exu no corpo, já se acha grande. Já se acha autossuficiente. Isso é arrogância, isso é soberba. Tá certo. E quanto a pessoa assim, eu sei que o senhor não gosta, mas como é que o senhor vê uma pessoa assim que pela frente é toda linda, fala bonito, e por trás ela mente e distorce os fatos? Como que eu vejo? Como que o senhor veja? Vamos dizer assim, o senhor é o Exu. E o seu aparelho faz isso. Como o senhor se sente? O que o senhor pensa? Eu vejo com os olhos da misericórdia. Coitado de ti, ser humano. Não posso te julgar. Não posso te condenar. Cabe a mim ter misericórdia da tua falsidade, de querer transpor ser o que tu não és. Se eu não me engano, foi o Pai Benedito de Aruanda que disse que Exu Tiriri é o Exu da misericórdia. Olha que interessante coincidência. Olhos da misericórdia, apenas tem misericórdia. Tá certo. Então aí as três coisas que. Mas assim, se uma pessoa tem algum tipo de vício, é a mesma coisa com o senhor, né? O senhor fala, bom, eu não vou chutar você, nem ser arrogante, nem ser maldoso. Vamos ver o que a gente pode fazer para abandonar o vício. Primeiramente, tem que partir de uma coisa chamada vontade do ser humano. O ser humano tem que querer. Que milagre eu não faço? Eu ajudo a livrar dos caminhos errados. Não quer mais ter vícios de droga? Não, Exu, eu não quero mais. É de coração? É de coração. Tá certo. Tá andando pela estrada. Se entrar na esquerda, terá a droga para te oferecer. Se entrar na direita, terá um caminho livre. Eu guio ele pela direita. Vontade, desejo, querer. Isso é. Sim, entendi. E então vamos para o outro agora. Dizer assim, o que, que o senhor gosta, o senhor aprecia, o senhor fica contente de ver um aparelho que está se esforçando na Umbanda? Uma palavra só, com duas letras somente. Fé. Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem força. Quem tem fé tem alegria. Quem tem fé tem vida. Quem não tem fé tem fraqueza. Quem não tem fé tem tristeza. Quem não tem fé busca a sua morte. Só que escrevi. Nossa. Tá certo, então. Agora que é... Até tem uma questão que eu não posso também deixar passar, que me perguntaram, e eu falei, nossa, pergunto para o seu Tiriri, porque, mas eu vou perguntar. É verdade que onde Exu Veludo anda, Exu Tiriri não pisa? Por que não? São todos compadres. Olha lá. Entre vocês aí, é só a lei que rege e vocês estão tão ocupados com coisa útil, né? Não tem essas rinchas. Não, negão. No meio espiritual não tem rixa. É o ser humano. É o aparelho. É a matéria. Que usa a soberba de trabalhar com determinado Exu que se acha maior que o próximo. Que trabalha com Exu veludo, que é fino. É chique. Vamos dizer assim, o Exu veludo. Usa uma capa de veludo. Que veludo é uma das... tecidos mais caros da terra, vamos dizer assim, trabalha com esse Exu, se acha superior. Às vezes, um veludo não faz o que um caveirinha da calunga faz. Caveirinha da calunga. Deixa eu ver. É um mirim? É um Exu caveira na linha de mirim, na linha das crianças. Que já não é mais criança, né, Nico? Se fosse criança, seria ele. Sim, é um, como chama, adolescente. Isso é. E o que que, por que que o senhor citou o caveirinha em especial? Como um exemplo. Porque às vezes, por ser... Ah, eu trabalho com Exu caveira. Nossa, a soberba vai lá em cima. Eu trabalho apenas com caveirinha. Minimizou o nome. É pequeno? Não, é muito grande. Tá certo. O Exu é tão pequenininho, mas para mim tu és um rei. O Exu é tão pequenininho, mas para mim tu és um rei. A sua coroa é de ouro, Exu. Tu és o rei das sete encruzilhadas. A sua coroa é de ouro, Exu. Tu és o rei das sete encruzilhadas. Eu vou chamar por você. Eu vou chamar. Ai, quando a lua sair. Eu vou chamar por você. Eu vou chamar. Ai, quando a lua sair. Você olhar o seu sorriso, Exu. É o que me faz enfeitiçar. Você olhar o seu sorriso, Exu. É o que me faz enfeitiçar. Não importa a nomenclatura, se é eixozão ou eixozinho. O importante é fênego. Esse é o Tiriri. Ei, Tiriri, assim, está chegando aqui perto do fim, mas conta aí, o que que o senhor acha de substância utilizada em rituais religiosos, como, por exemplo, a ayahuasca, cannabis? O que que o senhor acha da utilização dessas substâncias? Posso ser sincero, amigo? Vamos ver. Posso ser sincero? Por favor. Eles estão tentando induzir o ser humano a acreditar que incorporaram com alucinógenos. Olha. E daí, usando substâncias alucinógenas, o ser humano vai acreditar que realmente não era ele. Ajuda, né? Mas é. Então o senhor não é muito a favor dessas coisas, não. Não, O senhor porque não. alucinógeno vem de alucinação, e alucinação é falsidade de pensamento. É pensar, é ser o que não se está sendo no momento. O meu nego não precisou dessas coisas, nem de Santo Daime, nem de maconha, nem de nenhum tipo de substância química ou ervas naturais que causam alucinógeno na mente. Vai receber um Exu. Apenas ele abriu o coração e teve fé que ele tem um Exu. Mas então a fórmula é essa: abrir o coração e ter fé. Exu é. E quando o senhor Aceitar. fala. Quando o senhor fala sim, o senhor não fala assim, o senhor fala Exuê? Exu é. E o que quer dizer isso? Concordância de Exu. Olha. Dona Padilha também falou, não, eu não perguntei. Exuê. Tá certo. É uma concordância. O que que o Como senhor ia. sim. Sim. Mas Exu. Seu Tiriri, o senhor me perdoe ter interrompido. O senhor lembra o que o senhor ia falar? Nós estávamos falando sobre substância, negão. Sim. E também antes disso eu falei. Não importa como a palavra abra, se é eixozão ou se é eixozinho. É apenas nomenclatura. Então, o senhor estava falando sobre isso. E importa Tem é. dois tipos de Exu. Tem o Exu Brasa e Exu Brasinha. Se for hoje um ser humano sem fé, sem conhecimento, e perguntar, tu quer falar com o Exu Brasa ou Brasinha? Automaticamente o ser humano vai pensar, a brasa tá pegando fogo, o Brasinha tá se apagando. Vamos querer o Brasa. Então que é pequenininho. Tu sabe que o Brasinha faz muita coisa. E como? Prova disso. Seu Tiriri. Tá certo, então. Seu Tiriri, fala pra gente uma coisa que o senhor acha que o ser humano já devia ter visto, já devia ter consertado, mas tá demorando pra consertar. Negão, uma coisa vale tanta, nego. A mais difícil, sei lá, pode falar bastante também. Primeiro, o ser humano tem que ser cada aparelho, cada corpo, cada pessoa, seja você mesmo. Sem medo de errar. Sem medo do que os outros vão falar. Gosta disso? Gosta. Quem não gostar do senhor por isso, tem que te respeitar. Eu gosto de usar roupa branca. Usa o branco. Quem usa o preto, respeite quem usa o branco. Assumam-se pela sua mente. Não façam o que o outro vai dizer que é o certo ou o que é errado. Porque o que é certo para um e errado para o senhor, há uma discordância. E se a discordância não está certo? Sejam vocês mesmos. Assumam-se como são, não importando o que os outros vão pensar. Porque quem realmente ama, aceita e respeita. Aquele que não aceitar e me respeitar os seus desejos, as suas vontades, não é digno do seu amor. Entendi. Então, assim, resumindo, o que do que o senhor falou, o senhor acha que a pessoa está demorando bastante assim para perceber que o amor que ela tem é para dar, não é para ficar preso no coração? É para dar para aqueles que merecem receber. Tá certo. E então vamos lá. Isso aí a gente está então demorando. O que que o senhor então pode falar para a gente aqui no dia de hoje como uma mensagem final para quem gosta do Exu Tiriri, como eu disse, ficou ouvindo todo esse tempo pelo carinho que tem com essa linhagem e com o Exu também. O que que o senhor pode passar de aprendizado final para eles da entidade que o senhor representa? Não importa o que o teu próximo vai pensar de ti. Não importa o que o teu próximo vai te condenar. O teu próximo hoje não tem o poder da balança. Seja você mesmo. Assuma-se como o senhor é. Assuma-se como a pessoa que o senhor sente dentro de si. Não se mascara. Não se disfarça. Ponha para fora os teus sentimentos, mas com cuidado, para não machucar o próximo também. Entre no consenso. Se eu sou feliz de tal maneira, mas vou ofender o próximo, vou ser feliz, buscando uma maneira de amenizar a dor do próximo. Mas nunca deixe de ser quem você é. Não seja aquilo o que os outros querem que você seja. Imponha-se perante a sociedade e sem medo. Que nunca andará sozinho. Se a matéria, se os seres humanos não te abraçarem, aqui estamos nós, os espíritos, para te entender e te compreender. E seria o caso, se eu te diria que a gente ouve dizer que a gente fazendo tudo o que a gente pode, na hora que a gente não conseguir mais, vocês vão dar a mão para a gente e ajudar a gente a caminhar? Vamos supor assim, negão. Um exemplo. O neguinho lá está perdido hoje, está tendo uma vida que não é dele. Está tendo uma vida que os outros quiserem que ele tivesse. Mas por dentro ele está gritando, socorro, me livre, me liberte. Quando ele der esse grito de liberdade, o Exu não deixará o caminho dele trancado. Trará pessoas para abraçar ele. Fala. Então o senhor está explicando aí que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não vi o Exu, ele não veio e não me deu a mão. Mas muitas vezes mandou 10 pessoas e você ignorou, né? Isso é. Então ficar atento aos sinais também. Isso é. Se vocês são espírito, como é que vai manifestar aqui, né? Tá certo, se eu te diria. Então aí eu fico muito honrado de ter falado com uma entidade que é da linha do meu guardião, que estimo muito. Eu sou o que eu sou, negão. Foi isso que Tiriri lá, aqui em qualquer lugar. Tiriri é um nome feito da união de 3 palavras. Fui adotado, como eu disse, por esta legião de Exu. Tenho que levar à frente. O nome Tiriri. Lanã é um sobrenome. porque é a minha especialidade. Se tem algum outro tirilonã, que não gostou de mim, ou que não vai gostar, gostar é um direito, respeitar é um dever, não é assim, negão? É, salve Maria Padilha. Essa nega é muito formosa. Sim, mas eu falei. Então, Então. sigo os conselhos dela. Querem gostar, gostem. Não querem, não gostem. Apenas me respeitem. Claro. Tá certo, então. E pra ir embora, assim, qual que é o ponto que o senhor mais gosta? Niguinho, muito fácil e muito simples. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. É só isso, negão. Boa noite, quem fica. Muito obrigado, viu, seu Tiririm? Deixa eu ver. Que Deus abençoe o senhor e a sua falange. E ao senhor também, negão. Sim, seja. Negão, vou subir então. Tá bom, muito obrigado. O senhor. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, o Tiriri dá boa noite pra gente. Boa noite, gente, querida, boa noite pra gente. Boa noite, gente, querida, boa noite pra gente. Boa noite, gente, querida, boa noite pra gente. Boa noite, gente, querida, boa noite pra gente. Boa noite, gente, querida, boa noite pra gente. Boa noite, deixa, né? Querida, boa noite pra gente. Boa noite. Ale, Alô? Alô, professor? Oi. Tudo bem? Tudo? Oh, graças a Deus. Como é que você, o senhor Ai, já está? deve pouco. Como é que o senhor está se sentindo agora? Tô bem. Está bem? Eu me sinto um pouquinho mal, sabe? Pela roupa do Tiriri. Pela roupa do Tiriri? Que roupa que é? Eu tô com uma calça, um colete, uma camisa social, sabe? Ai, sei lá, com uma nhaca de homem, hein? Mas e qual roupa você normalmente usa? Não, eu uso roupa normal, só que do Tiriri é diferente, não sei por quê. Tá cheio das energias, né? É, a roupa dele é diferente, porque a roupa é só dele, eu não uso a roupa dele. Mas e então eu quero agradecê-lo bastante, viu, por mais uma vez ter proporcionado essa janela para o mundo espiritual e todo esse conhecimento que colhemos junto com ele, viu? Gostou dele? Gostei muito, gostei. Eu sempre digo assim, aqui, Tiriri a Padilha é água e vinho, né? É o oposto do outro. Mas são assim realmente entidades maravilhosas que quero sempre dizer foi uma honra e um prazer. Não acredito que não só para mim, mas para aqueles que estão ouvindo também, ter tido essa oportunidade de ouvi-los, viu? Assim seja. E Jefferson, assim, ó, como eu te falei, eu sou apenas um aparelho, um instrumento que eles usam para trabalhar. Precisando tanto de Tiriri como de Padilha. Eu sou só um médium. A minha obrigação hoje é o quê? É levar para frente. Levar adiante. O que é o Exu, o que é a Pombagira. Eu Graças empresto meu corpo, eles vêm. E depois que eles vêm, é com eles. Muito bom, perfeito. Fico muito feliz. Certo? Sim, agradeço. E até breve, então. Até logo. Até Ainda vou breve. face hoje. Oh, graças a Deus. Mas então, até uma próxima. Muito obrigado ao Ramon que estava aí como cambone. Oh, imagina, precisando, foi aí. Graças Meu a Deus. parceirão.